Já tive os meus porres de amor, mas a ressaca até já passou. Hoje eu só tomo porre de gelada, ressaca eu tô curando na balada. Qual é minha profissão? Solteiro. Meu hobby e paixão é ser solteiro. Quero beijar na boca, eu beijo. Faço hora extra na noitada, sem tempo pra namorada. Meu estado civil tá estampado na mãe. Na minha cara. Solteiro, de carteira assinada, tô de rolo. Apaixonado na gelada, namorando de mentira com quem não quer nada. Na balda, Marcelo. Assinado, eu tô de rolo com a vá. Apaixonado na gelada, namorando de mentira com quem não quer nada. É mais uma, é mais uma, é mais uma, é mais uma. JR Grifes. Já tive os meus porres de amor, mas a ressaca até já passou. Hoje eu só tomo porre de gelada, ressaca eu tô curando na balada. Qual é minha profissão? Meu hobby e paixão é ser solteiro. Quero beijar na boca, eu beijo. Faço hora extra na noitada, sem tempo pra namorada. Meu estado civil tá estampado na minha cara. Solteiro, de carteira, seu hit. Com a farra, apaixonado na gelada, namorando de mentira com quem não quer nada. Solteiro, de carteira, eu tô de roubo. Com a farra, apaixonado na gelada, namorando de mentira com quem não quer nada. Vai, meu guita, vai, meu guita. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ Cabelete. É, que salinho diferente, hein? Eu tô ao vivo no meu Cariri. Alô, Jimmy Moreno.